Combata a prostituição infantil. Disque 100. Quem cala, consente. DJ Fox, este sim, toca o verdadeiro hip hop. Mais forte do que nunca. Daqui meu parceiro, não me entreguei meu camarada. Flamengo para quem que me quiser me ver na vaga. Capacidade é pra poucos, já ouvi esse ditado. Esse ponto invejoso, eu fui privilegiado. Então vai no embalo, tenta me ultrapassar. De 1 a 10, prefiro o primeiro lugar. Deus tem o melhor pra mim, não duvido disso irmão. Se sua estrela não brilha, não apaga a minha. Não aproximou de mim, querendo me derrubar. Usando o nome de Deus, quer me prejudicar. Ainda quer dizer que seu nome está escrito no livro da vida. Você fala um livro de diabo, bando de patifaria. Sou a revanche, quem me conhece sabe. Nunca dei de mole, não me vem com essa viagem. Porque neste mundo, tá cheio de lobo disfarçada e ovelha falsificada. Sai fora do meu lado. Se sua estrela não brilha, levo esse rap tipo assim um desabafo. É melhor cantar rap do que sair fazendo assalto. Sou filho da periferia com este perto sofrimento. Mas nem por isso mano vou ficar sendo lamento. Tive convite pro crime tipo assim não quis entrar. Oportunidade das drogas mas não quis continuar. Mais forte do que nunca estou aqui no meu relato. No rap, nas ruas de Fabiano e Demar. Se o mundo me ouvisse eu tenho muito pra falar. Periferia agradece e nunca deixe de sonhar. Só depende de você cumprir os seus objetivos. Dentro de você tá mudança nisso, eu acredito. Seu tá guardado, espera aí pra ver. Vou provar o contrário, vou mostrar meu proceder. Se a carapuça serviu, tente seu nome decifrar. Cada um, cada lugar, lugar. Se sua estrela não brilha, combata a prostituição infantil. Disque 100. Quem cala, consente. Mais forte do que nunca. DJ Fox, este sim, toca o verdadeiro hip hop.